os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. Tem muito mais. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Em 1966, os Beatles estavam cansados dos terninhos e da postura de bons moços e resolveram arriscar. Lançaram o disco Revolver, com arranjos mais elaborados e experimentais e letras mais arriscadas. Foi assim com Taxman, onde criticam os altos impostos ingleses. A psicodelia de Yellow Submarine e Tomorrow Never Knows e a letra amargurada e solitária de Eleanor Rigby, a música do quarteto que era a predileta de Bob Marley. Com Revolver, definiram um novo patamar de trabalho que resultaria em Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 68, considerado o melhor álbum da história do rock, e influenciaram milhares de músicos em todo o mundo. Beatles, Taxman. 1966. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the Taxman. Too small. Roses, Hair. 1969. I'm a hairy guy. I'm hairy noon and night. Nighty night, night. My hair is a fright. I'm hairy high and low, but don't ask me why, 'cause he don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead, darling. Give me a head with hair, long, beautiful hair, shining, gleaming, streaming, flaxing, waxing. Give me down to there, shoulder length longer. Question Mark and the Mysterians, 96 Tears. 1966. Crack. Crack. right down there looking up and out my way. Come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here wondering how I'm gonna get to you, but I know now I'll just cry. One heart to be crying, too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, cry, cry, cry now. You're gonna cry, cry, cry, cry 96 tears. Come on, let me hear you cry now. I wanna hear you cry night and day, yeah, all night long. I'm 96 tears, cry, cry, cry. Come on, baby, let me hear you cry now. All night long, I'm 96 tears, yeah. Come on now, I'm 96 tears. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Pois então foi assim que a história da pré-história se sucedeu. Assim que a inquietude de uma legião de jovens inconformados conheceu o ritmo forte, dança sensual e presença marcante do estilo musical, nascido do gospel, blues, jazz, rhythm and blues, bluegrass, jump blues, big bands e boogie-woogie, as sociedades submetidas a esse fenômeno nunca mais seriam as mesmas. O blues já existia há muito tempo, mas o primeiro a gravá-lo foi W.C. Hardy, com Memphis Blues, em 1912. Em 1920, Mamie Smith gravou o primeiro blues com vocais, Praise Blues. A influência do blues no jazz popularizou o ritmo ainda mais, tornando conhecido nomes como Bessie Smith e, nos anos 30, Billie Holiday, hoje considerada uma das rainhas do gênero. Nos anos 50 e 60, Muddy Waters, John Lee Hooker, Howlin' Wolf e Elmore James, entre outros, tocavam o que era chamado de Mississippi Delta Blues em suas guitarras, acompanhados de bateria, piano e ocasionalmente gaita. Enquanto isso, em Memphis, B.B. King inventava o conceito de guitarra solo presente na maioria das bandas de rock. Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come. 1969. Barry White. You are the first, the last, my ever seen. 1974. Nilson, Everybody's Talking to Me, dedicada a você. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain,

um dos principais expoentes do chamado rock progressivo inglês nos anos 70, o Genesis surgiu em 66 em Godalming, Inglaterra, nas proximidades de Londres. Neste local ficou o colégio de elite Charterhouse, onde estudavam o vocalista Peter Gabriel e o tecladista Tony Banks. Com 15 anos de idade, ambos tinham formado uma banda chamada Garden Wall. Dois colegas do mesmo colégio, o baixista-guitarrista Michael Rutherford e o guitarrista Anthony Phillips, também tinham sua banda, Anon. Junto ao baterista Chris Stewart, as duas duplas de amigos acabaram se fundindo sob o nome de New Anon. E assim gravaram uma fita demo com 6 canções, a maioria composta por Rutherford e Phillips. Genesis, Carpet Crawl. You gotta get in. Double, The Captain of the Heart. 1985. Waiting another day for the captain.

Sweet Caroline, a música que para sempre marcaria sua carreira, foi escrita em 69 e figura como uma das mais executadas da história, tanto a versão original quanto o cover de Elvis. Em 70, com He Ain't Heavy, He's My Brothers, Diamond prova que pode fazer sucesso também como intérprete de canções alheias. Na década de 70, fez sucesso com Song Song Blue, a trilha de Jonathan Livingston Seagull, e com a Hot Rocks Tonight, um dos seus concertos mais lendários. Em 79, lança You Don't Bring Me Flowers. Em 80, tenta ser ator em The Jazz Singer. Apesar das críticas negativas, a trilha vende 6 milhões de cópias. Desde então, Neil Diamond emplaca outros grandes sucessos e ganha fama de lenda viva da música americana. Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon. 1967. You'll be a woman soon. Love you so much, can't count all the ways I'd die for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand, girl. You'll be a woman soon. Soon you'll need a man. I've been misunderstood for all of my life, but with the same girl just cuts like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they would. Baby, I've done all I could. It's up to you, girl. You'll be your woman. Come take my hand, girl. You'll be a woman be your woman soon. Please come take my hand, girl. You'll be your woman soon, soon. You'll need a man. Feliz. Roland and Nelly, Dailin. 2002. Even when